deixei de ter com quem falar. Fiquei sozinho com o meu olhar. Oh, oh, oh, oh, oh. Parto para outro Gosto de ti, gosto de ti quando te ris, és tão bonita. Gosto de ti quando tu vens, quando tu vens, olhas para mim, sentas-te aqui. És tão bonita e não te ter, mas ter que ver o teu sorriso em todo lado. Só faz doer o coração tão trapalhão apaixonado. Gosto de ti, gosto de ti quando te ris, és tão bonita. Gosto de ti, gosto de ti. Gosto de ti, gosto de ti quando te ris, és tão bonita. Gosto de ti quando tu vens, quando tu vens, olhas para mim, sentas-te aqui. És tão bonita e não te ter, mas ter que ver o teu sorriso em todo lado. Só faz doer um coração tão trapalhão apaixonado. Gosto de ti, gosto de ti quando te ris, és tão bonita. Gosto de ti, gosto de ti, gosto de ti, gosto de ti. Por dinheiro para pôr na minha sala. Eras tão bonita, eu já te não quero.